Não adianta imitar a culpagem. Pra ser crente tem que ter autoridade. Aí tu veste como um cordeiro por baixo, alma de lobo, neguinho tá de bigode pensando que crente é bobo. Não adianta imitar a culpagem. Pra ser crente tem que ter autoridade. Aí tu veste como um cordeiro por baixo, alma de lobo, neguinho tá de bigode pensando que crente é bobo. Aí fala a verdade, por todo canto que eu vou tem um comédia que diz que eu não posso cantar meu rap como estratégia. Quer fazer média, não conhece nada de cristianismo. Que a graça é multiexame, que meu rap é evangelismo. Bola se eu sou careca, bola seus parceiros a trança. Bola seus bermudão e até se a gente dança. Não faz nada na obra, só fica apontando o dedo. Disfarça, diz que é crente, sem unção ele tem medo. Só conta testemunho dos outros, dele nada. Os crentes dando glória a Deus na igreja, ele de cara amarrada. Conheço o seu estilo, estilo fariseu moderno. Tu acha que é maior que os outros parceiros, só porque tá usando terno. Conheço o fariseu de longe, daquele que se esconde. Um crente agente secreto, do estilo James Bond. Na casa dele tem um cão chamado Devorador. Ele diz que não dá dízimo porque não tem filho pastor. Ele diz que faz jejum, sobe um monte e entrega mistério. Do lado de fora da igreja ele só vive em adultério. Hipócrita, impostor, ator, fariseu. Ele diz que esse negócio de rap não é coisa de Deus. Ele diz que é um vaso que tem chamado missionário. É conhecido pelos ímpios como vaso sanitário. Tira onda de ungido, moderado e bacana. Se pisar no calo dele, parceiro, ele até roda a baiana. Se acha consagrado que o Deus dele tem poder. Mas quando vem o endemoniado, ele é o primeiro a correr. Na pele de cordeiro, ele pensa que tá escondido. Mas tá indo de braço dado pro inferno como inimigo. E agora, seu comédia, eu quero ver mostrar sua cara, cara. Tu bateu de frente, é com rap que desmascara. Não adianta imitar a culpade. Pra ser crente tem que ter autoridade. Aí tu veste como um cordeiro por baixo, alma de lobo, neguinho tá de bigode pensando que crente é bobo. Não adianta imitar a culpade. Pra ser crente tem que ter autoridade. Aí tu veste como um cordeiro por baixo, alma de lobo, neguinho tá de bigode pensando que crente é bobo. E agora aquelas irmãs, se der mole até me xingam. Usa cabelo grande, saia comprida, mas tinha que amarrar a língua. Ela diz que é profetisa e que na igreja ela é uma brasa. Se fosse sábia mesmo, edificava a sua casa. Disfarça com seu estilo, estilo fingido. Homem espiritual discerne todas as coisas e por ninguém discernido. Se passa por mim de terno, ela diz, paz do Senhor. Se me vê de bermudão, ela já diz, ó o pecador. Ela fala uma língua estranha, mais estranha do que sua fama. Mais estranho do que aquilo, é só o cão chupando manga. Se o marido tá na forca, tá passando uma pior. Ela é tão boa conselheira como a mulher de Jó. Quando tu achar que o pastor caiu na sua, vê se muda. Não esqueça que Jesus já sabia quem era Judas. Ela diz que é o sol da terra, que representa a luz. Fala mais o nome de Satanás do que o nome do Senhor Jesus. Ela gosta de caluniar e fala mal de estratagema. Mas ela só vai na igreja quando ela está com problema. Seu conceito sobre mim é completamente errôneo. Diabo foge dela porque ela quer possuir o demônio. Toda festividade na igreja ela bota um empecilho. O tema da festa dela é de volta pro exílio. Quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Eu fiz esse rap pra desmascarar o joio. Se me vê de estrangeiro ela me chama de pivete. É porque ela nunca leu Mateus no capítulo 7. E agora sua comédia, eu quero ver mostrar sua cara, cara. Tu bateu de frente é com rap que desmascara. Não adianta imitar a culpade. Pra ser crente tem que ter autoridade. Aí tu veste como um cordeiro por baixo, alma de lobo, neguinho tá de bigode pensando que crente é bobo. Não adianta imitar a culpade. Pra ser crente tem que ter autoridade. Aí tu veste como um cordeiro por baixo, alma de lobo, neguinho tá de bigode pensando que crente é bobo. Bobo.